candeia apagou. Dei meu tudo e meu céu pra um abismo de ilusão. Floresci pensamento e o pear e o bater.